Yo, pra todos os maloqueiros, rap gangsta, gangsta rap, diretamente do Sarandi, pra todas as ruas, pra todas as almas perdidas. Pra falar a verdade, pra tirar a venda dos olhos da sociedade. Homens armados invadindo sua privacidade, querendo acabar com sua dignidade. Mordido por capa preta, guiado por boina preta. Quem fala no Brasil mais alto é escopeta. Olha só quem chegou, pesadelo do sistema. Rap nacional de vandal roubando a cena. Estilo gangsta, infeição gangsta. Só porque sou gangueiro, sou agredido por um militar. Herbalife, legalize. Vamos plantar o bem e toda a liberdade. O amor na nossa cidade, não deixar ser consumida pela maldade. Se tornar com mais respeito e humildade, longe da crueldade. Minha arma é um microfone de paz. Rastafari, cavaleiro de Jedi, die. Bless! São várias vilas, são várias mãos, mas nunca pode falhar na missão. É clack boom, estoura o melão, só mais um prego pro teu caixão. No fundão da norte, o proceder é desse jeito. Do nada tu é encontrado, esquartejado num saco preto. Acordou, foi nocauteado, é peso pena, é peso pesado. Gangue está do Sarandi, nunca tão desarmado. Deus é meu colete, ninguém caiu do meu lado. Por quê? Tu tava lá? Por quê? Eu tava lá. Mas sobramos pra contar a história, mesmo se ela for triste e sem glória. Dando gancho na vida sem desanimar, eu sei que ela vai revidar. Não importa quanto ela me bater, ela nunca vai me derrubar. Tira que é irmão contra irmão, como se fosse polícia contra ladrão. O clima é frio igual o sangue do psicopata. A própria morte tem medo da gente, por isso que ela não nos caça. A presa virou o caçador que provou o gosto da morte. Não esquece mais o sabor. FQV é gangsta, Sarandi é gangsta, Fundão da Norte é gangsta, Porto Alegre é gangsta, Sarandi é gangsta, FQV é gangsta, Porto Alegre é gangsta, FQV é gangsta. O rap tem que ser gangsta.